povo dança e não é merengue, muito menos lambada. Tudo é virose, se for dengue, é o fim da picada. Foda-se sua opinião, cheguei a uma conclusão. Saúde pública tem muito mais merda que a privada. Portão se abre, os corredor da sorte. Pega a senha, guarda lá no corredor da morte. Sofre, eles nem examinam enquanto teclam em um vai o diz. São ossos do ofício, nem precisa raio-x. Deu convulsão, faltou ar no pulmão. Eles te botam em um balão de festa de São João. Rumo ao abismo, eu vejo isto e se disto ri, eu vou destruir com bisturi na sua cara, tipo zup. Vai, sente a dor fina, não tem anestesia, imagina morfina. Eu juro, caguetam seu futuro e o proctologista, cara de bunda, um dedo duro. Eu tô imundo, tipo o resto do mundo. E mais um check-in que me deram outra vez, veio sem fundo, sem maca, eu nem sei onde caí. Mas gold plaque nela escrito, aqui já. O raio-x desse país me mostrou que o descaso no busão não tá só de passagem. Eu só vou ser mais feliz se a falta de educação não me deixar morrer à margem. O raio-x desse país me mostrou que o descaso no busão não tá só de passagem. Eu só vou ser mais feliz se a falta de educação não me deixar morrer à margem. Estado crítico, comandado por político. Por isso o professor tá tendo rendimento mínimo. Esquecimento múltiplo, os últimos não são. Os primeiros a receber nunca tiveram giz na mão. Dialeto de alemão, pede socorro pro Pasquale. Pouco vale na quebrada onde os cachorro faz freestyle e fala inglês. Pra inglês ver sua conduta universitária. Rasga o verbo, pois a verba pra educação tá precária. Depois que a ONU recebe a nota de gap, o gringo percebe que o alimento nesse circo é o que mais importa pra plebe. Por isso moleque no jet, capote no sede, não vira nerd. É a consequência da decadência de uma década que se perde. Volta um século no tempo, é a mesma fórmula barata. E o resultado é a solução de uma educação quase primata. Tô sendo autodidata, minha mente dilata e se dilatado. Minha gente se mata e não desacata, finge que aprende, não prende o culpado. O raio-x desse país me mostrou que o descaso no busão não tá só de passagem. Eu só vou ser mais feliz se a falta de educação não me deixar morrer à margem. O raio-x desse país me mostrou que o descaso no busão não tá só de passagem. Eu só vou ser mais feliz se a falta de educação não me deixar morrer à margem. Vamos dirigir esse país, fumar um cano e tomar mé. A economia é um desperdício, o câmbio só toma ré. Já vai aumentar pra passagem, vamos voltar pra goma a pé. Jogo caô no cobrador pra ele ver que não tava com má fé. Lá vem a lotação, é bem mais que sentido literário. É que a viagem é longa, dá pra ler um livro por itinerário. De um lado carros vazios, do outro busão lotado. Aqui dentro é bem mais que um coração ferido por metro quadrado. Porque a porta fechou no tiozinho e nem teve jeito de inibir. Aí eu te pergunto pra onde foi o nosso direito de ir e vir. Qualquer reclamação envolve meio. Falta infraestrutura e nem precisa de visão infravermelho. O sistema é bom, mas no geral por aqui sempre teve mal. Ainda se encontra muito ônibus em estado terminal. Vou falar nisso, esse é meu ponto. Então cobra e volto troca. Às sete e pouco eu cheguei na Sé. Cê é louco. Hoje o seu conceito de educação é pra... Não é pra educar a gente a ser burro. O brasileiro é tratado que nem bicho. Hoje o seu conceito de educação é pra... Esse país me mostrou que o descaso no busão não tá só de passagem. Eu só vou ser mais feliz se a falta de educação não me deixar morrer à margem. O raio-x desse país me mostrou que o descaso no busão não tá só de passagem. Eu só vou ser mais feliz se a falta de educação não me deixar morrer à margem. Hospitais tá uma merda, escolas tá uma merda. Olhou pro saneamento e viu que o esgoto está uma merda.